O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa a respeito de Trilogia Analítica. A ciência desenvolvida por Norberto Kepp, psicanalista e cientista social e filósofo. Ela é chamada trilogia analítica porque é a unificação dos campos da ciência, da filosofia e da teologia. Dr. Kepp é autor de inúmeras obras sobre o assunto da psicossociopatologia e as suas aplicações nos diversos campos de atividade do ser humano. Eu gostaria de dar para os senhores o nosso telefone, desde já, da nossa clínica, da nossa sede principal, que fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Nosso telefone é 30-32-36-16. 30-32-36-16. O número da nossa clínica na Avenida Rebouças é 3819. Nosso site, o nosso portal, onde estão os inúmeros sites com as nossas atividades, é www.trilogia.ws. WS no final. www.trilogia.ws. Então, aqui nesse jornal Stop a Destruição do Mundo, que é uma publicação da nossa associação, um jornal científico, artístico, cultural, de distribuição gratuita na cidade de São Paulo, Kepp escreveu um artigo falando sobre o medo que emperrou o desenvolvimento da sociedade. Então, aqui, Kepp diz que ele acredita que a humanidade está paralisada por causa do pavor que sente. E esse medo em ver os males fecha a mente para qualquer e todo desenvolvimento. Então, esse medo aqui ele está dizendo em ver os males interiores, os males do nosso interior, os males do nosso próximo e os males das leis sociais, das filosofias, da estrutura social que está deformada. Então, o ser humano vive em pânico, vive apavorado, vive estressado, com medo da consciência, consciência da psicossociopatologia. Na medida que nós perdemos o medo e encararmos a consciência da psicossociopatologia, da doença psíquica, da doença social e a relação entre ambas, então, nós começamos o nosso desenvolvimento e, finalmente, a sociedade terá uma saída, terá uma solução para esses inúmeros problemas aparentemente insolúveis. Olá, Dr. Kepp. Agora nós estamos falando muito sobre a questão da sociedade, né? Quando escrevi o livro A Libertação, e eu tinha escrito na época também outros, como a glorificação, contemplação e ação, eu procurava mostrar que o ser humano, assim, na origem, né, seria criado perfeito. E depois veio a questão do chamado pecado original, que tornou o ser humano, assim, cheio de inveja, cheio de ira, né? Cheio de soberba, começando a rejeitar a sua estrutura natural, que era boa, bela e verdadeira. Então, posso dizer atualmente que o mesmo fenômeno aconteceu na sociedade, porque a sociedade não poderia ser criada senão boa, bela e verdadeira também. Então, quando John Locke falou que a sociedade seria mais uma espécie assim de acordo entre seus membros para conseguir viver em paz, para conseguir viver mais ou menos equilibrada, não era bem essa questão acerta, mas na sua origem a sociedade foi como o ser humano, ou é até agora. Ela foi assim instituída, né, pelo próprio criador, né, do ser humano, para poder o ser humano viver assim, vamos dizer, normalmente, teria que viver em sociedade. Assim como os pássaros, né, vivem em grupos, as andorinhas em bando, qualquer tipo de animal, até mesmo as plantas, né? Ah, um tipo de árvore, a mangueira, tem que ter outra mangueira perto para dar fruto. Assim como as outras árvores, né? Se são plantadas distantes uma da outra, não produzem o que deveriam. Então o ser humano, né, se ele não estiver ligado a uma sociedade, se ele não estiver bem estruturado, ele também não consegue sobreviver normalmente. De maneira que a gente pode dizer também que a alma da sociedade, né, quer dizer, a estrutura, a essência da sociedade é perfeita. Agora, é claro que ela pode ter ataques, né? Cada pessoa que vem, cada indivíduo que vem, assim, com megalomania, com raiva, com inveja, pode tentar mudar um pouco essa sociedade para a vontade dele. Então, o que eu quero falar com isso? Que o ser humano, enquanto ele usa só a vontade, ele está contra a estrutura social, que ele deveria fazer uma sintonia com a estrutura social certa e seguir a vida social. Por exemplo, se ele quer fundar uma sociedade, vamos dizer, uma seita qualquer, uma sociedade estranha, fora do padrão social normal, comum, ele está atacando a sociedade. Assim como a pessoa que tem muita inveja ataca as pessoas melhores, porque se os senhores notarem, vão ver que uma pessoa só ataca a outra quando a outra é de nível superior e ele ataca por causa da inveja, por causa da arrogância dele. E a sociedade é a mesma coisa. O indivíduo que ataca a estrutura social, que não deixa funcionar normalmente, é o indivíduo que tem inveja, né, da estrutura social. De maneira que a gente pode dizer que no ser humano existe a esquizofrenia individual. E na sociedade existe a sociofrenia, que é a doença social, que consiste, né, em deformar e impedir que a sociedade boa, bela e verdadeira exista. De maneira que o mesmo que acontece na doença individual, acontece também na social. Então a gente pode dizer o seguinte, né? O que que estraga a vida individual e social? A gente pode dizer que essa ideia do consumismo, que a pessoa gasta o que ela não tem, que gasta mais do que pode e fica devendo milhões de dólares aí, de reais, para as instituições financeiras, é o indivíduo que está fora da sociedade. Agora, um país que gaste mais do que pode, por exemplo, agora na Europa, Grécia, é um país que está destruindo a própria estrutura social. Quer dizer, o indivíduo não pode querer viver com mais do que tem. É uma questão da lógica, né? Cada um tem que viver com seus recursos. Então, outra coisa que quebra, por exemplo, a estrutura individual ou social, o indivíduo que dá mais valor ao prazer, que dá mais valor às viagens, né, ao conforto, alimentação, bons restaurantes, etc., e menos, por exemplo, ao seu trabalho, à responsabilidade. O indivíduo que não tem apego, não tem, assim, constância no seu trabalho, e que o trabalho, é claro, né, um trabalho para ajudar a sociedade a viver normalmente. Se ele não tem essa constância, ele está atacando também a si próprio e a sociedade. a questão mesmo da aposentadoria, né? O indivíduo que quer parar de trabalhar ou que ele para se aposentar, ele prejudica a si próprio, ele se torna doente. E uma sociedade em que a pessoa não funciona, não trabalha, também está sendo atacada. O que que os nossos presentes gostariam de falar? Agora vai falar o Dr. Geraldo, que é um médico colombiano que esteve muito tempo nos Estados Unidos. Sim, Dr. Kepe. Uma das coisas que eu acho mais admirável de suas descobertas é aquilo de a nova física, da metafísica desinvertida, da verdadeira metafísica. Porque essa ciência sua desenvolve todas as áreas da sociedade, como o senhor está explicando agora, e tudo nasce do conhecimento seu da psicopatologia do ser humano, que logo ele cria uma sociedade sociofrênica, como o senhor fala. Pero, o senhor já notou, doutor Geraldo, que, por exemplo, as pessoas doentes, né, principalmente não só as doenças orgânicas, mas as doenças mentais, é porque a pessoa está fora do esquema normal da sociedade, que está seguindo, assim, ideias espúrias, né, ideias estranhas, que não combinam com uma vida social normal. Exatamente, Dr. Kepe. E uma questão interessante como a sociedade em geral e a medicina em particular atualmente está completamente invertida, porque, por exemplo, se presta toda a atenção a corpo humano, a parte material. E o senhor mesmo está mostrando como a parte mais importante do ser humano é aquela que não se vê, que não se toca, mas que existe, que é a parte energética, que é mais de 96% do ser humano. Porém, a medicina está dedicada a esse 4% que é o corpo da pessoa. E as pessoas estão começando no mundo inteiro a perceber que toda manifestação doentia do corpo é somente uma consequência de o que o senhor está falando durante 50 anos, que é uma consequência de os problemas a nível de nossos sentimentos, de nossos pensamentos e nossas atitudes, que conformam mais de 96% do ser humano. Inclusive, eu gostaria de acrescentar, doutor Geraldo, que mesmo esse resto de porcentagem que a gente pode sim, assim, pegar, sentir, examinar, cortar... Corpinho. É, isso também é energético. Claro. Isso tudo é energia. Então, cada célula, cada funcionamento do nosso organismo dentro da célula, todas as operações assim, fisiológicas, os mecanismos fisiológicos, orgânicos, eles são energéticos. E a gente não pode imaginar um corpo estático, um corpo material duro, sem notar que tudo isso que está, que aparentemente é uma coisa somente física, na verdade, isso tudo também é energia. É isso. E todo o funcionamento do nosso organismo é energético. Toda a parte material do nosso corpo. É energia. As células. Tudo é energia. Isso, condensação. É energia um pouco condensação, mais condensada. Exatamente, a energia condensada. E por isso condensada. Que, quanto mais materializado a gente é, mais denso a gente fica, mais condensado. Quanto mais espiritualizado... mais um corpo mais leve. É e até a gente pode dizer que esses santos levitam por uma certa leveza energética que eles dispõem, né? Exatamente. Cláudia, tem outro fator também muito importante. Se a sociedade, na sua essência, é boa, bela e verdadeira, então o indivíduo que faz, por exemplo, uma coisa falsa, então, o indivíduo que faz uma estética ruim, portanto, contra a beleza, ou se faz assim, se desenvolve uma emoção errada, né, de raiva, ódio, ciúmes, tudo isso, ele está não só agindo contra a estrutura certa dele, mas contra a estrutura social. Eu posso até dar exemplos, né? a mídia. A mídia, por exemplo, que é mais dominada, com exceção, né? Por exemplo, a Rádio Mundial é muito independente, é muito assim, verdadeira no que fala. Como também a TV comunitária é autêntica, então procura corrigir esses erros das mentiras. Então, por exemplo, é uma notícia capciosa e errada, que as empresas brasileiras têm prejuízo por causa das barreiras que fazem no exterior. E não que as empresas brasileiras têm prejuízo por causa que ela não produz um material tão bom como no exterior produz. Então, a questão da competição, né? Se não produz a mesma coisa que o exterior produz, ou melhor ainda, é claro que não precisa de uma barreira lá para vender menos. Ou então, uma outra notícia terrível, né? Que a mídia mente para o povo. Fala que cada hora surge mais um brasileiro milionário. Quer dizer, como se isso fosse uma maravilha. E não que cada hora surge mais um brasileiro doente mental. Que se falasse a verdade, devia falar isso. Pois o indivíduo que vive tão pouco tempo neste mundo e só que vai atrás de dinheiro, ele se torna um doente mental. Então, quer ver uma outra mentira muito comum que falam os jornais, né, que falam as revistas, televisão? A fusão das grandes empresas formando cartéis, né? Ora, que interesse tem o povo? O que, que é bom para o povo que hajam supermilionários transando entre si e criando negócios fabulosos? Pelo contrário, é uma notícia contra o povo. Então, o jornal é feito para o povo, mas se dá notícia só assim, é um jornal contra o povo. De maneira que a mídia traz essas notícias porque sabe que o povo não entende, né, todos os tremendos prejuízos que sofre quando fazem os grandes cartéis, né, quando surgem os grandes milionários, né. Então até respeita se o indivíduo fica um milionário ou um bilionário. E não que esse bilionário está impedindo que o mundo se desenvolva. Quem mais quer falar? A Selma? É, a gente pode ver que esses exemplos que o senhor está dando agora, doutor Kep, vão justamente na contramão, né, da verdadeira assim, função do trabalho tão bonito que o senhor desenvolve, né, da trilogia analítica, que tem justamente a função de resgatar a verdadeira condição do ser humano, a nível individual e da sociedade também, naturalmente, né? Então, há um capítulo aqui num livro do senhor que é muito bonito, que se chama O Reino Divino, que o senhor diz, inclusive, que o ser humano despreza a sua verdadeira estrutura, que é nobre, mostrando que a palavra psíquico, do grego, significa alma, né? Então, todo verdadeiro estudo sobre a vida psíquica tem que ser principalmente ligado com a questão da alma, né? E o que se faz hoje em dia no mundo é sempre um estudo muito biológico, né? Se dá muita ênfase às questões assim, sensoriais, materialistas, orgânicas, desviando, então, o ser humano da sua verdadeira essência divinal. Inclusive, agora, né? Senhora? Agora vamos ver o Ademar, né? Na questão da medicina. O doutor Ademar acha que esse incentivo aos medicamentos não é algo contra o equilíbrio do povo? Ah, exatamente, porque através do uso excessivo da medicação, né, a pessoa fica praticamente dopada, só que ela mesma não percebe. E ela entra num ciclo assim, vicioso, que ela assim, começa a depender cada vez mais dos remédios. Aí, então ela já não consegue tomar decisão por conta própria. Aí qualquer sintoma, qualquer dor, ou qualquer assim, problema, inclusive de ordem psíquica, a pessoa acha que pode ser resolvido através do remédio. E não que ela vai se alienando cada vez mais assim da realidade, né? Do mundo como ele realmente é na sua essência boa. Então a medicação afasta a pessoa assim da sanidade. Só que dá um grande lucro para as multinacionais, né? Então é incentivado, não só na mídia, nas telenovelas, assim, em tudo, nos jornais. Então praticamente o ser humano ele se tornou escravo, né, desse sistema doentio que existe. E o remédio assim é de grande utilidade para esses poderes, para assim, deixar o povo cada vez mais dopado. que esses poderes, né, que ganham tanto, cada vez mais os donos ficam malucos, porque quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais doida ela tem, mais dinheiro ela quer. Agora, a Luciara, né? Luciara, ultimamente os jornais falam muito na questão de não pode tocar nos filhos, nem dar umas palmadinhas, nada. Você acha que isso é certo? Que a criança, às vezes, precisa de uns safanões para ela entrar na linha? Precisa sim, Dr. Kep. Estão proibindo a palmada pedagógica, né? Que toda criança precisa ter para poder ela ter uma orientação de como ter contato com o interior correto dela. Então, a senhora mesma não levou umas palmadas e não entrou na linha às vezes? Foi, beliscões, Dr. Kep, bem forte. E que me serviram muito na vida. Ah, então faltaram as palmadas também. Mas... Só beliscar não dá. Não resolveu, né, Dr. Kep? Agora, e o Ortiz, né? Ortiz, o senhor acha que a mídia está ajudando a estrutura social ou a... Está mentindo, está acabando com a estrutura certa? Bom, a mídia ela é financiada pelos grandes poderosos da economia, os banqueiros, as fábricas de remédios, as indústrias de vacinas. Então, logicamente, ela vai defender esses interesses, né? Agora, Dr. Kep, eu acho que a maior descoberta que o senhor fez atualmente é a questão do egocentrismo. Egocentrismo, eu acho que é o seguinte, que todo mundo que faz um negócio hoje, que abre um negócio, abre pensando em como tirar do povo e como ganhar dinheiro. Exatamente. Não é? Então, um dono de jornal, geralmente, é lógico que há exceções, mas geralmente ele vai abrir um jornal pensando como é que eu vou ganhar dinheiro e não como que eu vou informar o povo, fazer um bem para a população. Como eu vou ajudar o povo, né? É. Esse é o maior problema, geral isso, generalizado. Por isso que hoje em dia os jornais estão morrendo, porque na própria internet surgem indivíduos que querem ser mais honestos, ajudar a população e dão notícias mais verdadeiras e todo mundo vai atrás disso. Esse Jornal do Brasil, né? Ele foi à falência por causa disso, porque só protegia os poderosos, principalmente a estrutura econômica social. E era contra o povo, né? Então, eu gostaria de mais uma vez dar aos nossos ouvintes o telefone da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. É 3032-3616. E nós estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. O nosso site principal, nosso portal é www.trilogia.ws. Aqui nós damos atendimento em psicanálise individual e de grupo. Nós temos cursos para aplicando a trilogia analítica ou a psicossociopatologia nas áreas da saúde, da educação, dos relacionamentos. Nós temos trabalho junto a empresas, temos escolas terapêuticas de idiomas, onde a pessoa aprende um idioma e ao mesmo tempo aprende cultura, civilização, arte, ciência e faz terapia, lendo, estudando textos terapêuticos. Nós temos um centro de desenvolvimento de trabalho, ação do bem ou de turismo de ação do bem em Cambuquira, que é uma maravilha esse trabalho que está sendo desenvolvido lá. E temos, finalmente, uma tecnologia desenvolvida a partir do livro Nova Física, do Dr. Kep, que é um desenvolvimento de aplicação da energia livre na saúde, em motores e várias outras utilidades. Portanto, acessem o nosso site www.trilogia.ws. Telefone 30-32-3616 e não percam os nossos cursos que estão sempre tendo início aqui na nossa sede principal e nas nossas unidades Augusta, Chácara, Moema e Rebouças. Até a próxima semana.